trovada. Venho sem medo nenhum para cantar à desgarrada. Desafio qualquer um para cantar à desgarrada. Desafio qualquer um. Por covarde não me tomem, mas que venha, não há perigo, que venha daí o homem que queira cantar comigo. Que venha daí o homem que queira cantar comigo. Não há homem e com razão que queira cantar com ela. Não há homem e com razão que queira cantar com ela. Quem tem medo compra um cão ou até uma cadela. Quem tem medo compra um cão ou até uma cadela. Lá vens tu com a canzoada só para provocar esquizilha. Sempre por tudo e por nada falas na tua família. Sempre por tudo e por nada falas na tua família. É esta família vulgar tomares tu pertencer. É esta família vulgar tomares tu pertencer. Que não andavas a ladrar a quem não podes morder. Que não andavas a ladrar a quem não podes morder. Tenho que te responder, mas não vais ficar zangado. É porque eu ouvi dizer que o teu pai morreu danado. É porque eu ouvi dizer que o teu pai morreu danado. É verdade que morreu o homem mais meu amigo. É verdade que morreu o homem mais meu amigo. Porque a tua mãe mordeu. Olha num sítio que até nem digo. Porque a tua mãe mordeu num sítio que até nem digo. Dá-me cá a tua mão. Se a queres então cá está ela. Dá-me cá a tua mão. Se a queres então cá está ela. Olha, nunca mais te chamo cão. Pronto, nem eu te chamo cadela. Nunca mais te chamo cão. Nem eu lhe chamo cadela.